a sua rádio onde você estiver. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias de Foz do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai. Buenos dias, Argentina. Bom dia, meu colega de trabalho, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Transamérica Foz. Hoje um dia muito especial, né? Cada domingo, aliás, está sendo especial aqui para nós no programa Histórias e Memórias. Todo domingo ao vivo, das 10 ao meio-dia. Hoje nós estamos com o estúdio novamente cheios, né, Rita? Cheios de homens agora. Domingo passado estava cheio de mulheres. Verdade. Você agora está em minoria. Mas uma semana muito bacana, né? Hoje nós vamos estar falando aqui com gente muito importante também, especialmente sobre os temas, né? Independência do Paraguai, que foi comemorado nessa semana. O aniversário da Itaipu. Hoje a Itaipu está comemorando 41 anos, né? Ontem, por curiosidade, tivemos um dia internacional muito importante, Rita. Dia Internacional de Histórias de Vida. Olha que bacana. Tudo a ver com o nosso programa? Tudo a ver, né? Eu acho que cada pessoa ou toda pessoa tem uma história, né, para compartilhar, tem uma história para contar. E o nosso programa Histórias e Memórias está aqui para isso, né, Rita? Maravilha. Então, gente, olha, floreado, hein? Professor Afonso, professor Pablo, Juvenício da Itaipu, seu Domingos da Itaipu, Celson também da Itaipu. Olha, gente, o estúdio realmente hoje está que está. Eu estou em minoria, hoje vocês vão me ver um pouquinho mais calada. E Rita, e olha, nós temos pessoas aqui de todas as faixas de idade, né? Verdade. E de todas as épocas de Itaipu. Então, temos pessoas aqui que chegaram já na construção de Itaipu, pessoas que chegaram durante a construção, pessoas que chegaram depois, né? É, da Itaipu, na década de 90, uns da década de 70, uns eu nem vou dizer quando que chegaram aqui em Foz do Iguaçu para não melhor ficar não, muito chato. Melhor não, deixa quieto. Bom, antes de começarmos com as entrevistas, hoje estão fantásticas, vale a pena você ficar ligadão aí no Histórias e Memórias. E hoje nós vamos agora já estar passando um novo limite aqui para as participações dos brindes, tá? Você, para estar participando dos brindes, que são vários hoje, lindos de viver, eu sempre quero ganhar. Então, nós temos multipresentes participando, nós temos a Diana Cosméticos participando, nós temos um quadro maravilhoso da artista Fado Afaqui. Mas para você estar concorrendo a esses brindes durante o programa, a sua participação é diferente. Hoje você tem que ligar para cá, ou WhatsApp, ou na fanpage, passando um sentimento por Foz do Iguaçu. Uma dica, o meu é: eu tenho orgulho de ser iguaçuense. Esse é o meu sentimento pela cidade. Então, se você não é iguaçuense, você pode ser: eu amo de coração, eu escolhi Foz. Todo sentimento por Foz do Iguaçu. Claro, positivo. O negativo eu não vou aceitar de maneira alguma. Então, como eu tenho orgulho de ser iguaçuense, eu sou daquela, né? Só quero coisas boas para minha cidade. Passa, então, entre em contato com a gente. E através do WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz, ou no nosso telefone convencional, que é o 3028-2828. E você vai estar participando dos brindes maravilhosos de Mutis Presentes. Um abração para o meu amigo Mutis, sempre com a gente. Kit Diana Cosméticos, que também vai ter um kit aqui bacana para você se cuidar. Maravilhoso quadro da artista Fado Afaqui. Com você, Pegoraro. Muito boa promoção, hein, Rita Araújo? Tá de parabéns, hein? Sempre inovando, sempre trazendo novidades, né, Márcio? Eu também vou participar aí dessa promoção aí. Já vou pensar aqui na minha frase aqui sobre Foz do Iguaçu. Nós vamos começar aqui, então, nossa conversa. Acho que nós poderíamos nos apresentar aqui nesse primeiro bloco, né? O professor Pablo e o professor Afonso. O professor Afonso já nos brindou aqui com a sua presença aqui no programa outras vezes. Bom dia, professor Afonso. Jorge. Tudo bem? É sempre um prazer participar com vocês. Que bom. Agradecemos a sua presença aqui domingo pela manhã, friozinho, fresquinho, né? Foz do Iguaçu. Melhorando o tempo agora. É outono caminhando para o inverno. Isso mesmo. E o professor Pablo, estreando aqui no nosso programa, muito obrigado pela sua presença também aqui, falando hoje um pouquinho sobre o Paraguai, né, professor Pablo? Então, seu bom dia a todos. Bom dia, Peoraro, bom dia, Rita, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. A Rita falou de Foz do Iguaçu, eu sou um importado, uma pessoa que escolheu Foz do Iguaçu para morar, eu sou paraguaio, e essa semana nós comemoramos 204 anos da Revolução que gerou a independência do Paraguai. Que beleza. E o senhor é professor lá, qual a instituição que o senhor leciona no Paraguai, professor Pablo? Eu sou professor da Universidade Nacional, não na área de história, mas todos nós conhecemos um pouco da história do Paraguai enquanto a sua independência. Eu dou aulas há mais de 10 anos e estou aqui para falar um pouco sobre o Paraguai, sobre como ele nasceu e como ele se encontra hoje em dia. Que maravilha. Importante, né, professor Afonso, nós que estamos aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade localizada numa tríplice fronteira, né, Paraguai, Argentina, temos esse privilégio de falarmos, né, sobre essas três cidades, sobre esses três países, né, professor? É alguma coisa nova e rara. E até outro dia atrás isso é impensável. Mas o mundo hoje é outro, né? Felizmente, né? Graças a Deus. E nessa semana, professor Afonso, dias 14 e 15 de maio, né, toda a República do Paraguai, então, celebrou esses 204 anos da independência, né? Que ocorreu em 1811, dias 14 e 15 de maio, então, de 1811. O que o senhor pode nos trazer para nós, professor Afonso, até sobre essa história um pouquinho da independência do Paraguai, a importância, né, que teve essa independência e para os dias de hoje também, o que se tornou o Paraguai, né? Eu acho que é um tema muito controverso. Os historiadores sempre fizeram uma história muito nacional, né? Então fica alguma coisa assim, para o Paraguai é uma coisa, para a Argentina é outra, para o Brasil é outra. Abstraindo dessa questão, né, porque aí fica a questão de governos em determinados momentos da história dos países, a gente pode perceber algumas coisas. Primeiro, o Paraguai faz a sua independência num momento específico, início do século XIX, onde, coincidentemente, o norte dos Estados Unidos se desenvolviam para um caminho de industrialização. Já é um Estados Unidos independente, é um Estados Unidos democrático, né? Esse processo de industrialização dos Estados Unidos, obviamente, é contra aquilo que era a nação industrial do mundo. Na época, a oficina do mundo é a Inglaterra. Curiosamente, não. O Paraguai também tinha um processo de industrialização. Carlos Lopes e o seu sucessor, Francisco Solano Lopes, faziam um processo de industrialização, que vai nascer com França no início do Paraguai, no processo de independência do Paraguai. O Paraguai tem uma dupla independência. Uma da Espanha, essa é oficial. Outra da Argentina, né? Porque havia a ideia da Argentina ser o único país englobando o Paraguai e o Uruguai. O Paraguai, em 1811, se torna independente, inclusive da pretensão argentina. Trazendo para os dias de hoje, a gente vê o que aconteceu. Os Estados Unidos tornam-se uma nação independente, riquíssima, industrial. Mas não esqueça que houve uma guerra violenta, que é a Guerra de Secessão Americana. O Paraguai não conseguiu se transformar nessa nação rica industrial. Também não podemos esquecer que a maior guerra americana se trava com o Paraguai, envolvendo, curiosamente, Argentina, Uruguai e Brasil. Trazendo aos dias de hoje, quando se celebra o acordo final da Guerra do Paraguai, existem algumas cláusulas, algumas conhecidas e outras desconhecidas. Desconhecida, todos os documentos da Guerra do Paraguai são secretos. Só puderam ser abertos os documentos da Guerra do Paraguai, veja bem, Pegoraro, quando o Fernando Henrique Cardoso era ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. Então nós temos no Itamaraty 16 ou 18 caixas de documentos referentes à Guerra do Paraguai, para que os historiadores possam estudar e entender o que foi realmente a Guerra do Paraguai. Bom, essa é uma questão. A outra está intimamente ligado à questão atual. Em 1974, desculpe, errei a data. Em 1970, é assinado um Tratado de Amizade Eterna. O que diz o Tratado de Amizade Eterna? Que o Tauvéi, a parte mais profunda do Rio Paraná, é o limite fronteiriço do Brasil e Paraguai. Não é curioso? Qual é o motivo desse tratado? Então você tem duas questões aí. Uma, o Brasil pretendia construir uma hidrelétrica acima de 7 quilômetros em território nacional. Não Ilha tinha Grande. Nada a ver. Ilha Grande. Ilha Grande. Não tinha nada a ver com o Paraguai. Esse projeto desapareceu, até depois a gente pode dizer por quê. E outro projeto é, em 74, construir a hidrelétrica de Itaipu. Então, o Tratado de Amizade Eterna vai dizer o seguinte: as terras que porventura, e a palavra porventura é importante, pertenciam ao Paraguai pelo tratado anterior de 1870, final da Guerra do Paraguai, tá certo? Como o Paraguai não vai indenizar essas terras, porque qual foi a tática do governo brasileiro, do Império e principalmente da República? Ocupação territorial. Aí nasce Foz do Iguaçu. Não esquece que Foz do Iguaçu é uma colônia militar instalada quando? Em 1889. 19 anos depois do final da Guerra do Paraguai. Claro, 1970, como é que você vai indenizar as terras? Tem cidades, tem tudo em cima. Por isso, simplesmente se aceita essa realidade. Agora vem, constrói-se a Itaipu em condomínio com o Paraguai. Também tem uma cláusula no Tratado de Itaipu. 50 anos após o fornecimento de energia, nós estamos chegando aí 50 anos, metade da energia será do Paraguai e metade do Brasil. Proximamente, o Paraguai será o país do mundo que terá a maior reserva de energia limpa do mundo. Aproveitando então esse gancho, professor Afonso, eu devo confessar também a dificuldade, professor Pablo, que nós temos de conhecer essa história também mais profundamente, e o que tem disponível, né, de documentação, de livros, na própria internet, poucas coisas, né, falam sobre essa história que o professor Afonso está colocando. Qual que é a sua visão, professor Pablo, desse assunto? Exato, eu vou até me remeter ao que ele falava, a questão da Argentina. Esse problema, o Paraguai, a região que hoje conforma o Paraguai, tem uma característica. Os índios guaranis, com a chegada dos espanhóis, eles não ofereceram muita resistência. Então, ao contrário do que aconteceu em outros países, gerou-se, desde um primeiro momento, uma raça mestiça, que tinha um apego maior ao país. Então a Argentina, já desde o século XVIII, ela começava a colocar travas para o comércio paraguaio. O Paraguai tinha um comércio muito forte de tabaco e de erva mate. Em 1739, a governação do que era naquele momento a província, o virreinato do Rio de la Plata, impôs um porto e o pagamento de impostos ao tabaco e erva mate que vinha do Paraguai. Isso começou a gerar uma instabilidade em Assunção e nos partidários que começavam a falar em uma nova república. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa trouxeram a ideia de liberdade. E isso trouxe, em 1810, a independência da Argentina com a Revolução de Maio. E, nesse momento, a Argentina, como o professor já tinha falado, tentou anexar a província do Paraguai, que formava parte do virreinato do Rio de la Plata, a nova confederação formada. E o Paraguai foi contrário a essa posição. Então, no momento, no ano de 1810, o Paraguai tinha, por um lado, a Argentina tentando anexar o território à nova república, as forças portuguesas tentando entrar pelo lado do Rio Paraná, e também tinha a pressão da própria Espanha, que tentava manter o seu território aqui na América, apesar de que estava mais preocupada com a invasão de Napoleão na França. Então, nesse contexto, nasce a ideia de um Paraguai independente. A revolução, que estava marcada para o dia 25 de maio, teve que ser adiantada 10 dias, porque o governador espanhol da província do Paraguai, Bernardo de Velasco, ficou sabendo do complô, da revolta que estava sendo preparado. Então, na noite de 14 de maio, teve uma revolta dos soldados comandados pelo capitão Pedro Juan Cavalheiro, que levou a independência do Paraguai. É um país que teve uma independência sem um derramamento de sangue, sem uma luta armada para chegar lá. A partir desse momento, em tudo que se refere à guerra do Paraguai, existem muitos documentos que não apareceram nunca. Então, o que a gente tem também é a versão criada pelos historiadores, mas sem muita documentação. O que você fala, Pegoraro, da questão de que não existem muitos documentos na internet, nós também temos essa dificuldade do ponto de vista da visão do Paraguai do que foi a guerra. Exatamente. Inclusive, eu consultei um livro muito interessante sobre a própria guerra do Paraguai, né? Uhum. E nós vemos muitas ilustrações, muitos desenhos, muitas pinturas dando, né, aquela publicidade, dando aquela notícia sobre a guerra. Mas aí realmente é como o senhor falou, aquela visão já do historiador, aquela visão já mais concentrada, né, sobre aquele resultado daquela guerra. E o Paraguai depois teve também outras guerras, né, a própria contra a Bolívia, outros conflitos também, para se chegar hoje como é um país que nós temos atualmente. Rita, nós temos também música, porque o programa também, apesar dessa história maravilhosa, né, essa história viva aqui, contada aqui pelos nossos entrevistados, também temos música. Isso mesmo, e agora a gente vai alegrar um pouquinho. Eu sei que o professor Pablo vai ficar muito feliz, porque a gente vai tocar a música Los Panchos, Recuerdos de Ipacaraí, que é maravilhosa, uma guarânia composta por Zulema de Mirquim e Demetrio Ortiz. É uma das canções que popularmente identificam nosso país querido, vizinho, irmão Paraguai. Vamos lá, Márcio? Histórias e memórias. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñacaí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te llama, Cuñacaí. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. vuelve para siempre, mi amor se llama. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Márcio, a Sam, ela tirou do baú aí também essa música em homenagem aos nossos irmãos paraguaios. Então, só para a gente fechar esse assunto aqui do primeiro bloco, né? Falamos um pouquinho sobre a independência do Paraguai, entramos um pouquinho na guerra também do Paraguai. O professor Afonso quer fazer agora mais alguns apontamentos também sobre esse assunto, e daí nós encerramos, professor Pablo, esse primeiro bloco com a situação do Paraguai hoje, né, como uma importante nação, né, do mundo. Professor Afonso. Eu colocaria duas coisas que são essenciais no Paraguai, isso, digamos, antes da Guerra do Paraguai. Né, Paraguai independente, que seria um país que não tinha analfabetos. Eu acho que é um dado extremamente importante para os dias de hoje, né? Nesse sentido também, e é importante, Pablo, para os dias de hoje, o Paraguai é o segundo país americano a ser bilíngue. Nós só temos o Canadá, que é bilíngue, e o Paraguai é um país oficialmente bilíngue, com o Paraguai, com o castelhano e com a língua guarani. Essa é uma questão absolutamente fundamental. A outra também é muito importante que se diga. Na Guerra do Paraguai, que antecede a Guerra do Paraguai, o Paraguai não tinha escravos. Olha, que nós estamos, o Paraguai, cercado por países escravocratas. Brasil, os que estão na guerra. O Brasil, a Argentina, o Uruguai e os demais países latino-americanos, todos são países escravocratas. O Paraguai faz uma libertação diferente. Não há escravismo, todos são alfabetizados e tinha um projeto industrial que foi realmente efetivado. Depois será destruído. Muito importante, né, essas colocações do professor Afonso. Professor Pablo. Bom, Paraguai hoje em dia, o professor Afonso já tinha mencionado a questão da energia. Paraguai hoje em dia é um país com uma população jovem, com uma mão de obra não tão qualificada, mas jovem. E a estabilidade econômica e política do país leva com que hoje o mundo olhe com um novo olhar sobre o Paraguai. O país está sendo, cada dia existe um maior investimento através de capital estrangeiro, espanhóis, uruguaios e também brasileiros que estão investindo no país. Está num processo no qual, há mais de 10 anos, ele tem um crescimento gradual do PIB, inclusive chegando a estar em 2010 e 2014 entre os melhores crescimentos do mundo. Então é um país que hoje olha o futuro com um novo olhar, com novas possibilidades, com espaço para investimentos e crescimentos. Logicamente, é um país, como todo país da América Latina, que tem os vícios da corrupção, da desigualdade social e outros problemas, mas a expectativa é que o Paraguai continue crescendo. Pessoalmente, a minha esperança é que o país cresça, ele evolua, e é um destino ótimo para quem quer investir num país onde existem muitas possibilidades, onde existem alternativas para quem quer inovar, para quem quer aplicar coisas que já funcionaram em outros lugares. O Paraguai hoje, nesse sentido, é um país importante. Na área de alimentação, o Paraguai é o quinto maior produtor mundial de soja, é o maior produtor mundial de açúcar orgânica, é importante produtor de milho, de carne e de outros produtos. Tem a maior frota do mundo de barcaças para transporte de cargas, justamente pela questão de ser um país mediterrâneo. É um país, o professor Afonso mencionava a questão de que não houve escravos, então é um país que não tem uma divisão social entre classes ou uma luta de classes muito forte, como acontece em outros lugares. A nossa briga é mais para ver quem que ganha o campeonato de futebol. Que é normal, né? É, exatamente. Então é um país que se projeta um futuro novo olhar hoje em dia. E professor Pablo, só para a gente encerrar mesmo, nós lembramos de um assunto muito importante aqui para nós da fronteira. Nós estamos em Foz do Iguaçu e conhecemos muito bem Cidade de Leste, mas o Paraguai não se resume à Cidade de Leste, né? Bom, eu costumo conversar com algumas pessoas que falam: eu conheço o Paraguai. Paraguai é um lugar sujo, Paraguai é um lugar mal organizado. Aí você pergunta: até onde você conhece? Eu conheço a esquina da Mona Lisa. Que legal. Sobe no meu carro que eu te mostro o Paraguai. Então, aqui mesmo, perto há belezas naturais. O Paraguai é um país que tem muito apelo para a natureza. O Ministério do Turismo fez um trabalho excelente nos últimos 10 anos. A ministra de Turismo, que saiu em 2013, ela passou por 3 governos, uma coisa muito difícil acontecer no país. Então, o Paraguai é um país maravilhoso. Cidades como Encarnación são muito bem organizadas, Salto del Guairá, a própria capital Asunción, ela está passando um processo agora de crescimento, de melhoras. Então, existe muito mais para conhecer do Paraguai, além de ir fazer compras em Ciudad del Este. Muito bem. Rita Araújo, gostaria de agradecer no seu nome, nome meu, Jorge Pegoraro também, a participação do professor Afonso, do professor Pablo. Esse tema super importante que é, né, o Paraguai, esse país nosso vizinho aqui. E dizer que vocês são convidados novamente a outros programas, a gente adentrar mais sobre esse assunto. E também são convidados a continuar aqui conosco, na nossa bancada aqui, porque no segundo bloco nós vamos estar tratando de Itaipu, e Itaipu é a integração, né, do Brasil e do Paraguai também. Verdade. Então, muito obrigado. Obrigada. E com direito a um pedacinho de bolo, viu, se ficarem. Senão, tem cafezinho, tem bolo, né? Que chique, né? Então tá, então eu vou só lembrar o pessoal, você já está participando através do WhatsApp 88282828, ou pela fanpage Transamérica Foz, ou pelo fixo 3028-2828, vale a pena, gente. Hoje nós temos uns brindes maravilhosos da Kit Diana, é um kit, né, da Diana Cosméticos. Kit Diana, gente, eu tô lembrando da Lady Di aqui, Diana Cosméticos, e jogo de taças de sobremesa do grande amigo nosso aqui, que é o Muti. Sempre presente aonde a gente for. Muito presente, depois eu passo os endereços, é claro, né? E fazemos um merchan bonitinho. Mas eu acho que vale a pena, porque nós temos um quadro maravilhoso. A Luciana vai estar colocando a foto dos brindes que vocês vão ganhar, com certeza. E só um adendo, essa frase para você participar de todo e qualquer brinde no Histórias e Memórias é através de uma frase de sentimento positivo pela nossa cidade, nossa querida e amada Foz do Iguaçu. A minha, vocês já sabem, eu tenho orgulho de ser iguaçuense. E você? Então, você escolheu a Foz para viver? Você escolheu, né? Então, ame-a, por favor, não é assim, professor Afonso? Ame-a. E participe, gente, que vale a pena, tá? Então, agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha enquanto a gente vai comer um bolo e tomar café. Djavan, Linha do Equador, Benito de Paula. Não, vamos só de Djavan ou vamos de dois? Vamos de dois. Benito de Paula, meu amigo, Charlie Brown. Transamérica. Oh, se mover nesse mar, te lembrar e nunca esquecer. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim. Está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Se você quiser, vou lhe mostrar tudo. do meu coração. Oxalá. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Toda quinzena você tem muita informação de eventos, esportes, política, classificados e muito mais. Jornal Novo Tempo, jornalismo com credibilidade nas páginas do Jornal Cristão de Foz do Iguaçu e região. É você bem informado e desfrutando das principais notícias da cidade. Sempre de forma isenta, trazendo em suas páginas apenas o fato. E o que é melhor, é grátis. Jornal Novo Tempo, a notícia de um jeito diferente. Divulgue sua marca e tenha o melhor custo-benefício. Ligue e solicite uma visita. 3573-1011 e 9922-2148 ou pelo e-mail jornalnovotempofoz@hotmail.com. Na Transamérica é mais gostoso. Mais completa Fight Shop do Brasil. Desembarque em Foz, Venom, Atama, Pretorian, Everlast, Rock Cold e Integral Médica. Aqui você encontra as melhores marcas de MMA, fitness e suplementos com o melhor atendimento e o melhor preço. Loja MMA Foz, Rua Almirante Barroso, 1825 Centro. Fone 3028-3773. Conheça a gastronomia do Le Jardin, o restaurante do Turrance Grun Hotel. Além do cardápio à la carte, tem a sugestão do chef. São três opções de pratos por apenas R$15,90 cada, com sobremesa inclusa. O Le Jardin é aberto também ao público de Foz, das 11 da manhã às 3 da tarde para almoço e das 7 às 11 da noite para jantar. Le Jardin, o restaurante do Turrans Green Hotel, Rua Manêncio Martins, 108, Vila Yolanda. Fone 3026-4200. Transamérica, Transamérica, América. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Então, voltando do intervalo, olha que música bacana, né? Hoje a dança diminuiu, né? Hoje o comportamento aqui foi exemplar, minoria, bem quietinha. Você viu que então, os homens são bem mais sérios, né, Rita? São, só nesse quesito também, só porque não param de falar um minuto, viu? Ô, gente, depois falam da gente, né? Bacana, esse primeiro bloco já foi. Você está participando, só estou relembrando que vale a pena você participar com os brindes do kit Diana Cosméticos, o jogo de taças de sobremesa da Multipresentes e também um quadro da artista plástica iguaçuense Fadua Faqui. Então, o nosso WhatsApp é 8828282, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. Olha lá o seu Domingos me olhando. Doidinho para ganhar um brinde, né? É só você pegar e mandar. Gente, é a frase com um sentimento por Foz do Iguaçu, ok? Sentimento positivo, é claro. E você já está concorrendo aos brindes. Desde hoje, você só participa desse jeito, com um sentimento por Foz. E agora vai começar o nosso segundo bloco. Pegoraro, é com você. Vamos lá, vamos dar prosseguimento então ao nosso programa. Eu fiz uma enquete aqui no intervalo, Rita Araújo. Nós temos aqui no programa dois gaúchos, um paulista, que é o professor Afonso, nós temos um baiano de Ilhéus e nós temos um mineiro. Então, nós já falamos com o paraguaio de manhã, né, no primeiro bloco, né? E agora vamos fazer então esse bate-papo aqui gostoso sobre a Itaipu Binacional, que está completando hoje 41 anos de existência. Professor Afonso, o que, que representa Itaipu nesse cenário da Tríplice Fronteira? Bom, evidentemente tem um monte de coisas para falarmos sobre Itaipu, mas vamos falar o que é essencial. É a maior obra de construção civil do mundo realizada no século passado, no milênio passado. No século passado, a maior obra de construção civil do mundo foi a Itaipu Binacional. E muita gente pensa que isso aqui é dado pelo governo brasileiro, uma puxação de saco, aquelas coisas bobagem. Isso foi dado por um consórcio internacional de engenharia com sede na Inglaterra. Então, é orgulho nacional. Por quê? Porque construir a maior hidrelétrica do mundo já é uma questão extremamente importante. Mas em 10 anos é algo inédito. Não é? O presidente da Alemanha esteve aqui, o Walter Schell, na época. E aí ele falava, poxa, vocês estão fazendo essa obra? Quantos anos vocês estão levando? E a obra estava em construção. Aí o intérprete falou, tantos anos. Quanto? Na Alemanha isso leva algumas décadas para construir. Itaipu foi construído em 10 anos. Claro, quem está aqui sabe qual era o horário de Itaipu. Itaipu tinha 5 feriados durante o ano e o resto 24 horas. Então era troca de turno em cima de turno e foi. Todo mundo duvidando, né? A Itaipu foi feita dentro de um cronograma, inaugurado, entrado em funcionamento em 10 anos. Né? Não tem similar, não é no Brasil não, não tem similar no mundo. Hoje, Itaipu é a maior produtora de energia do mundo. Todo mundo confunde, né? A maior produção de energia é petróleo, Arábia Saudita, não sei o que. Não. Tudo errado. A maior produção de energia do mundo é Itaipu Binacional, ainda, em que pese que tenha sido construída uma grande hidrelétrica na China, com recursos, inclusive, tecnológicos do Brasil, mas ainda não supera Itaipu. Vamos só um detalhe que é importante. Há uma crise hídrica no Brasil. Falta água em São Paulo. Mas não faltou energia elétrica. Era normal que faltasse energia elétrica. Não faltou porque a Itaipu Binacional existe. Claro que nós todos estamos aqui, né? O pessoal muito mais do que eu, todos os que estão aqui, orgulhosos porque eles participaram da construção da hidrelétrica. Mas Foz do Iguaçu viveu essa fase da hidrelétrica, que é uma fase assim, o Brasil existe antes do governo Kubitschek, pós-governo Kubitschek. Antes da Itaipu há um processo de industrialização no Brasil, pós-Itaipu é outro processo de industrialização. Hoje, ninguém constrói Itaipu. Nem o governo brasileiro, ninguém. Nem o governo americano, nem o governo chinês, nem ninguém o russo, constrói. Nem a Rússia. Ninguém constrói uma hidrelétrica do porto de Itaipu em 10 anos no mundo. Né? Isso é muito importante para a gente ter consciência do que é o Brasil. Nós somos capazes de fazer... Não, nós fizemos a hidrelétrica de Itaipu. Ela produz energia há alguns anos, algumas décadas já, sem nenhuma interrupção. Você pega qualquer hidrelétrica grande do mundo, ela tem interrupção por causa de congelamento, por causa de uma série de problemas. Nós produzimos sem interrupção 24 horas por dia durante décadas. E vamos continuar produzindo. Então, não é só questão de orgulho nacional, não. É questão de necessidade do país. Eu me lembro que na época havia várias críticas a Itaipu, uma série de problemas, até porque ela na época não era um governo democrático no Brasil, enfim. Ela está aí, está pronta. É inegável que ela existe, é inegável que foi uma grande obra, é inegável que foi um grande avanço da engenharia nacional. Tecnologia, nós temos tecnologia de ponta em construção de grandes barragens. Aí é o Nilo agora fazendo um curso de engenharia de grandes barragens. Por quê? Onde está essa tecnologia? Está no Brasil. Então, tudo isso aí está aí, Jorge. Muito obrigado, professor Afonso. Sempre é importante estar ouvindo suas palavras, o seu conhecimento sobre a história. Nós vamos agora fazer um mergulho aqui dentro da Itaipu, se é possível, né? Isso, com o seu Domingos Sobrinho. Veio lá de Minas Gerais, aqui para Foz do Iguaçu, né, seu Domingos? Conta um pouquinho para nós como que o senhor chegou aqui até a Foz do Iguaçu. Bem, bom dia, eu já fui anunciado, né? Eu sou de Minas Gerais, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer da minha alegria, porque não sendo cidadão de Foz do Iguaçu, eu tive a honra de, no ano passado, no centenário da nossa cidade, ser agraciado com uma matéria na edição especial do 100 anos de Foz do Iguaçu, que a Gazeta de Foz editou. É um orgulho muito grande para mim. Mas eu não posso deixar, não vou nem ousar dizer, complementar as palavras do professor, mas um detalhe curioso, a Itaipu, não só na construção, como no seu funcionamento, pouca gente sabe que a usina de Hoover Dam, a usina nos Estados Unidos, tão cantada em verso e prosa e algumas outras coisas, depois de pronta, eles levaram 9 anos para corrigir os problemas de drenagem da usina. Vê se isso ocorreu na Itaipu. Eu gosto sempre de fazer esses comentários. Não é ataque de xenofobia, não. É a pura verdade, né? E relativamente até o caso da obra, foi uma obra que na Itaipu, quem visitar Itaipu, que vê lá uma pedra em algum lugar, ela foi colocada ali com alguma finalidade. Podem ter certeza, e a certeza de quem esteve aqui desde 77, até com os outros companheiros que estão aqui comigo. Mas, relativo à cidade, gente, são coisas interessantes. A minha primeira impressão aqui foi a pior possível. Sua chegada aqui foi... A chegada foi boa, evidentemente, mas a impressão que eu tive da cidade. É porque eu trabalhava numa grande obra de fábrica de cimento em Brasília, que eu sempre fui peão de obra. E então, quando eu fiquei sabendo que a Isomont iria montar os painéis e as monovias, e eu, por problemas pessoais, tive que sair de Brasília, então, tríplice fronteira, né? Quando eu cheguei no ônibus da aviação Penha, nem sei se ainda existe essa aviação, e cheguei na rodoviária, no começo da Avenida Brasil, e vi lá uma placa, Ala Internacional. Falei, vou ver como é que é isso, até para eu me identificar. Cheguei lá, tinha uma senhora no balcão vendendo pinga. Né? Então, até o que que ocorre? Foi a primeira pinga que eu tomei aqui, porque eu era pinguço, né? Num negócio, numa embalagem de plástico, escrito Baca. É. E, então, foi uma impressão muito ruim. E quando eu cheguei, então, lá na Vila A, que ainda estava em alguma parte fazendo terraplanagem, a vila estava sendo construída, eu vindo de Brasília, apesar de trabalhar em obra, mas morava numa cidade satélite muito organizada, foi um choque. Eu falei, eu não vou trazer a Ludinha para cá de jeito nenhum. Pensei comigo, que ela ficou lá com a família. Mas, felizmente, a integração foi ótima e, curiosamente, eu fiz uma brincadeira com o professor Pablo ali, porque eu faço questão absoluta de elevar tudo que é do Brasil, de Foz do Iguaçu principalmente, mas eu gosto de desmistificar. Quando o professor foi quebrando esses mitos aí relativo ao Paraguai, eu gosto de dizer que eu quebro os mitos também com relação ao Nordeste. Foi falado da crise hídrica nessa seca centenária que o Sudeste está passando. Pouca gente sabe o que o Nordeste e o quanto que o Nordeste ajudou mandando energia elétrica para que não entrasse em colapso. Tanto é que Itaipu ficou, na reserva para, em caso de emergência, ter milhares de megawatts à disposição imediatamente. Um dos motivos até pelos quais... foi noticiado com pompa e circunstância na mídia aí, a usina de Três Gargantas ultrapassou Itaipu. É me chamar para briga quando fala isso. Porque é simples, é mentira. Porque a usina de Três Gargantas tem 12 turbinas a mais do que Itaipu. E a Itaipu, até por questão do Rio Amarelo lá, eles não têm a mesma frequência, a constância do Rio Paraná. Mas esse recorde de energia... Se não me engano, não chegou a 17 horas de produção. Mas a mídia, a gente já não vai entrar nem nesse detalhe, ela não gosta de dar notícia boa e séria. O que que ocorre? Ninguém fez esse comentário com relação a estes fatos, e principalmente que em fevereiro fim de fevereiro, comecinho de março, a Itaipu bateu o seu próprio recorde. O seu próprio recorde. A comparação, para ficar mais abrasileirado, de Três Gargantas com a Itaipu, é a mesma coisa de um time de futebol, oh, me perdoe com os corintianos aí, de um time de futebol estar com 7 jogadores desde os 2 minutos do primeiro tempo, e o time que está com 11 aos 44 minutos e meio ganhar o jogo de 1-0 com gol de pênalti e contar vantagem. Essa é a relação que eu faço entre a Itaipu e Três Gargantas. E com um detalhe, continuando as coisas com relação a rios e tal, todos nós vamos morrer e não vamos ver ninguém produzindo mais energia elétrica do que a Itaipu. E isso não é xenofobia, não. São dados reais. Muito que beleza, obrigado. Que bom. Senhor Domingos, sobrinho, um dos grandes que ajudaram, trabalhadores que ajudaram nessa construção maravilhosa da usina de Itaipu, que realmente nos honra, né? O Paraná, o Brasil e Foz do Iguaçu também. Rita Araújo. Bom, quando me chama é música, né? Você viu que gosta... o programa aqui vai longe, né? Essa conversa aqui maravilhosa vai pra frente. Mas a gente vai ouvir um pouquinho de música. Antes disso, vou mandar os abraços aqui, né? Sandra Regina, Carlos Silva, abraço para Maurício Levino, Luciano Mendes, Magda Mascarenhas, nosso querido amigo de todos os domingos, o Ademar. Ei, Ademar. Grande Ademar, né? Lady Helena Mendes, Shirley Matos, Marcílio Gomes de Matos e Lídia Rocha. E olha aqui, a gente, Carlos Alberto Ferrarese de Giovanni, aqui, curtindo histórias e memórias pelas ondas da internet. Sucesso sempre, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Obrigada, hein? Obrigado, Carlos Alberto. Carlos. E agora, Karina Vinizek, Foz do Iguaçu. Olha que bonito. Olha, alguém dando risada, né? Olha só, terra cada vez mais linda de se viver. Tô com você. Karina, você já está dentro do concurso para ganhar um dos brindes maravilhosos que a gente tem hoje. Então, agora vamos de música? Vamos lá? Vamos ouvir um pouquinho Raul Seixas, Guita. Histórias e memórias. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Continuando então aqui o nosso bate-papo gostoso dessa manhã de Foz do Iguaçu, programa ao vivo Histórias e Memórias, nesse segundo bloco falando sobre a construção da usina hidrelétrica Foz do Iguaçu da Itaipu Binacional. Seu Juvenício de Almeida, o que faz um baiano aqui em Foz do Iguaçu, seu Juvenício? Bom dia. Um bom domingo a todos os que nos ouvem na Transamérica. É um domingo bem maravilhoso, porque estar à volta desse pessoal enche de conhecimento e alegria de estarmos nessa fronteira, né? Eu gostaria de dizer a Rita que, se for possível, eu queria participar da promoção, dizendo que eu sou apaixonado por Foz, porque ela me cativou. Olha que bonito. Realmente eu sou cativo de Foz do Iguaçu, da região das Três Fronteiras, mais precisamente, por várias e inumeráveis coisas bonitas, e que o mundo inteiro se desloca até aqui, vem com ansiedade de ver e sai absolutamente satisfeito, sai admirado, e é realmente a região Três Fronteiras é fantástico, né? Eu gosto de citar a região Três Fronteiras porque nós não podemos esquecer que somos cinco cidades, né? Mingaguaçu, Presidente Franco, Hernandária, Cidade del Este, no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Argentina, e a nossa Foz do Iguaçu, que é a capital das três fronteiras, né? É verdade. Quando eu cheguei aqui, baiano que sou, eu vim de São Paulo, estava terminando um curso de eletricista, de técnica elétrica, e vim convidado pelo projeto da construção da Itaipu. Aí imaginei que ia ser uma dificuldade imensa, porque a gente vê que construção civil no Brasil sempre foi muito difícil. Mas quando eu cheguei e vi a realidade da logística da Itaipu, alguma coisa assim inimaginável. Como é que 40 mil homens trabalhávamos em um dia com absolutamente segurança, uma comida espetacular, tinha uma estrutura de aço inox lá, tudo muito bem limpinho. Eles tinham muito medo de endemias e de cólera, de outras coisas, né? Então era 350 cozinheiros, preparavam de 20 a 25 mil quilos de comida por dia. Somente de carne, eram 10 toneladas de carne todo dia, né? Então isso é uma pequena demonstração da logística que envolvia Itaipu. Mas eu gostaria de citar que eu vi duas cidades. A cidade em construção, frenética, que era Vila A, as vilas residenciais da Itaipu, e a cidade de Foz do Iguaçu. Como disse o Domingos, de certa forma era decepcionante, porque nós viemos de cidade grande, ele e eu. Mas eu me lembro de algumas emoções que eu tive na chegada. Foz do Iguaçu, quem vê a primeira vez as cataratas, inesquecível, fantástica, assim, alguma coisa que nos eleva até o Criador, né? E algumas pessoas que eu conheci nos primeiros dias, eu tenho alguns amigos que eu conheci na primeira leva. Tem um time de futebol que hoje é o ABC, na época era o Vasco, foi logo quando eu já fui jogar pro futebol, que era muito fanático, né? E o aeroporto era novidade. Eu quis ver o aeroporto de Foz do Iguaçu quando eu cheguei e me levaram até o batalhão. Aí eu fui onde é o Grécio. Sim, eu falei, o antigo aeroporto. Aí o que acontece? A pessoa que me levou não sabia da existência do aeroporto novo. Aí nós fomos lá visitar o aeroporto lá, e alguns meses, um ano, dois depois, esteve aqui o maior avião do mundo. Aquele avião que acabou o projeto, mas ficou a história dele, que era o Concorde, né? Francês. Concorde, né? Francês, que foi um acontecimento fantástico, né? E em Foz do Iguaçu é difícil eu tirar a Itaipu da minha história, da minha existência, porque praticamente toda a minha vida é em torno do projeto Itaipu, do grandioso projeto Itaipu. E um dos momentos mais marcantes da minha vida foi quando da abertura do... quando formou o lago, a primeira vez que abriram-se as comportas, né, para escoar o rio. Estava 13 dias o rio Paraná sem água na sua parte jusante, na sua parte de baixo, né? Então eu me lembro de algumas fotos que nós temos aí, eu me lembro de algumas expressões dos paraguaios na margem direita, alguns marinheiros que estavam com o rio sem água, não tinham como trabalhar. Então, algumas coisas que nós não podemos esquecer. E basicamente, da operação de fechamento do rio para a formação do lago, que o seu Domingos citou, que era uma operação grandiosa. Na verdade, as coisas em Itaipu são grandiosas, né? Mas essa operação de fechar o sétimo maior rio do mundo, o Paranazão, como nós chamávamos, né? Foi alguma coisa muito grande. E a abertura tinha dois presidentes em cima da estrutura do vertedouro, o presidente João Figueiredo e o presidente Stroessner, acionando uma alavanca que acionava um monte de luzinha, né? E nós embaixo, em 52, na estrutura, logo abaixo dele, acionando manualmente para ter certeza que era um aberto, que não haveria problema, né? Então esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida em Foz do Iguaçu. Tem algumas histórias interessantes, poderíamos passar horas contando. Eu vou contar só uma bem rapidinha. Vamos lá, deixa eu ver. Juvenício de Almeida. Doutor Jorge, é assim. Tinha alguns motoristas que eles ficavam muito curiosos, né? Puxa, Itaipu, mas eles não iam nas frentes de trabalho lá embaixo, né? E tinha o refúgio biológico, que é um dos grandes projetos, talvez o maior projeto de preservação. 35 mil animais foram retirados da formação do lago, né? Então, 1.350 quilômetros de lago é enorme, eram muitos animais. E alguns desses animais eram tratados iguais bebês, né? Eu lembro de biólogo que pegava animal silvestre lá, selvagem mesmo, como se fosse um bebezinho. E esse motorista era responsável por levar as caixas com alguns desses animais, com algumas caixas para o aeroporto. E chegou um dia e ele falou, poxa, mas eu vou abrir uma caixa dessa para ver o que esses caras tanto me mandam levar, né? Todo dia, às vezes, duas, três, quatro, cinco vezes, levava para o aeroporto caixas fechadas, né? E com a o cuidado de não abrir, não podia abrir. E chegou lá no aeroporto, enquanto esperava, ele pegou um canivete, foi lá e abriu. Resultado, espalhou na estrutura do aeroporto centenas de aranhas, e escorpiões e outros bichos, que deu um trabalho violento. Que maravilhoso, seu Juvenício. Essas histórias realmente são muito importantes, né, para nós revivermos essa história, né? E o nosso programa realmente é esse, Histórias e Memórias. O senhor comentou uma questão muito importante, que eu fiz uma pesquisa essa semana, exatamente para saber o que são 40 mil missionários numa cidade pequena como Foz do Iguaçu. Como é chegar a 40 mil funcionários? A pesquisa que eu fiz, eu gostaria que o professor Afonso comentasse. Nós temos hoje, pelo censo, pelo levantamento do IBGE de 2014, do ano passado, nós temos a cidade de Medianeira, que é aqui do lado de Foz do Iguaçu, todo mundo conhece. Hoje, Medianeira tem 44 mil habitantes, toda a cidade de Medianeira. Cidade de Guaíra, aqui um pouquinho acima, né, no Rio Paraná, 32 mil habitantes. Itaipulândia, aqui do nosso lado, 10 mil habitantes. Professor Afonso, o que é chegar a 40 mil trabalhadores, uma cidade inteira, uma Medianeira inteira dentro de Foz do Iguaçu? É difícil de você dimensionar, porque você está falando apenas dos trabalhadores. Não esquece que eles têm famílias. Então, 1973, população de Foz do Iguaçu, 34 mil habitantes. 1974, fundação, etc., comitado em funcionamento, Tratado de Itaipu, construção da hidrelétrica. 134 mil habitantes. Em Foz do Iguaçu. Agora, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha nada. Então, isso foi um impacto violento. Não tinha casa para esse pessoal morar. Tudo que você vê, Hospital de Itaipu, Vila A, Vila B, Vila C, Colégio Anglo-Americano, tudo isso feito em toque de caixa. Ginásio de esportes. Tudo, não, isso é bem posterior. Tudo isso, a infraestrutura, a logística que vocês falaram, tudo isso foi feito a toque de caixa. O anglo-americano ia fazendo sala de aula conforme chegava aluno. Era um negócio de doido, né? E funcionou maravilhosamente bem. Eu só queria encerrar para comentar uma coisa que eu participei e achei maravilhosa. Nos 41 anos agora de Itaipu, Itaipu resolveu trazer o Balé Bolshoi. Olha, o Balé Bolshoi é uma escola. Só tem Moscou e Joinville. Esta de Joinville é de arrepiar. É uma escola reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, financiada pelos empresários de Joinville, não é pelo governo de Santa Catarina. Olha que bacana. Tá? Só atendendo crianças, jovens carentes. E aí fica um show de técnica que eles deram, uma coisa fantástica. Foram aplaudidos de pé pelo auditório lotado. Né? E o mais interessante, eles virão mais vezes a Foz do Iguaçu. A Itaipu vai modificar o espaço do Cine Teatro para uma escola de balé. E vai patrocinar, financiar bolsas de alunos carentes de Foz do Iguaçu para irem à escola de balé do Bolshoi em Joinville. É uma coisa absolutamente fantástica. É um reconhecimento de um trabalho educativo de grande perspectiva e seriedade. Parabéns, Itaipu. Obrigada, professor Afonso, pela sua participação. E antes de conversarmos com o próximo entrevistado, nós vamos dedicar uma música, né, para o próximo entrevistado, que é o Celson. E ele vai curtir, aí ele vai entrar no clima para poder tá conversando com o Pegoraro. Nós vamos, a pedido do convidado, tocar Elisa Regina, Como Nossos Pais. Thank you.

Bom dia para você. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. E gostaria de abrir os microfones da Transamérica Foz para você contar um pouquinho dessa história, da sua chegada em Foz do Iguaçu, já com uma Itaipu já consolidada, implantada, já precisando aí de recursos tecnológicos, né? E mostrando já que a potência que é hoje a Itaipu Binacional. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Eu realmente cheguei em Foz do Iguaçu em 93. A obra já estava pronta. Os colegas que me antecederam aqui no programa já comentaram a obra. Então, eu cheguei, a obra já estava sendo concluída, né? A parte de obra realmente da Itaipu estava entrando na fase de manutenção. Então, ainda peguei o restaurante funcionando já a meia boca, mas ainda o comedouro, como se chamava na época, o comedouro da Itaipu, que era onde comiam os funcionários brasileiros e paraguaios da obra. E eu vim para a área de informática, que na época eram os mainframes, grandes computadores, ainda os micros estavam começando a aparecer. E acompanhei toda essa fase de implementação dos microcomputadores, a mudança dos conceitos com terminais em todos os setores, para dar a manutenção, para dar o acompanhamento da obra. E hoje em dia não se consegue imaginar uma estrutura como a Itaipu sem todos os recursos de informática que tem implantado, com redes, com computadores em todos os setores. E eu peguei também justamente a fase em que a Itaipu mudou. A parte de construção era uma obra bruta, pedra sobre pedra, a usina funcionando, e peguei a mudança para o embelezamento, para uma obra turística. Então, hoje em dia, quem chega na Itaipu vê aquela maravilha que é, tudo jardinado, tudo com paisagismo, não imagino que era a obra naquele estado ali em 93, 92, que era bruto, não tinha o embelezamento. E foi justamente a mudança dessa grande obra para algo que a Itaipu mudou o perfil, de algo voltado interno para si mesmo e se apresentando para o mundo como uma grande obra para receber os turistas, que hoje é um ponto turístico na cidade, uma fator de permanência do turismo por mais um dia na cidade, trazendo divisas e recursos para a cidade. Algo que quem via a obra pronta não imaginava que se tornaria uma grande obra turística. Esse é o perfil da cidade, da Itaipu hoje. É verdade, Celso. Uma transformação, né? E uma obra desse tamanho, né? Dessa envergadura, ela passa exatamente por diversas fases, né? Diversas etapas. E hoje o que nós estamos vivendo em Itaipu realmente é o segundo atrativo hoje, de maior procura, né, por turistas aqui de Foz do Iguaçu. Primeiro, o Parque Nacional do Iguaçu, com suas cataratas, mas o segundo é Itaipu. E cada ano que passa, Itaipu também vem batendo recorde, não só de energia, mas também de visitantes também, né? Celso, também, a exemplo dos demais colegas que já usaram da palavra aqui no nosso estúdio hoje, na Transamérica Foz, veio trabalhar em Foz do Iguaçu, veio trabalhar na Itaipu Binacional e ficou também em Foz do Iguaçu, né, Celso? Você também é um apaixonado também por Foz do Iguaçu? Sim, não tem como, né? A gente que vem para Foz, eu vim com o intuito de ficar o tempo para me aposentar, e a família veio no segundo ano que eu estava aqui. E a minha esposa, no início, era meio relutante com Foz, eu acho que como a maioria das esposas que vieram. E hoje em dia, nem que eu queira ir embora, ela não quer. Na realidade, ela se engajou totalmente com a cidade. Ela faz parte da Aliança Francesa, que eu também estou fazendo parte da diretoria da Aliança Francesa, que é uma associação de cultura sem fins lucrativos para ensinar o idioma francês e a cultura francesa. E hoje em dia, falar em embora, ela fala, não, tão cedo eu acho que eu não vou conseguir mudar para... Minha bússola aponta para Camboriú, não sei quando, porque tenho filho em Blumenau, netos em Blumenau, ali pertinho. Mas, por enquanto, Foz do Iguaçu é a nossa paixão, é a nossa cidade adotada e nos acolheu também. E estamos aí, né, com a Aliança Francesa, completando um ciclo de cultura e dando esse apoio para a cidade. E é importante, eu conheço o trabalho que o Celson realiza junto com a sua esposa lá na Aliança. Aliás, um trabalho digno, né? Que merece aqui todos os nossos aplausos, porque é um trabalho sem fins lucrativos, um trabalho voluntário. O Celson hoje é diretor da Aliança Francesa e nós sabemos todas as programações culturais, né? Que são desenvolvidas ali também naquele local. E o Celson tem uma característica na família, né? O Celson é pai de um grande atleta de nome nacional. Como que é isso, Celson? Fala um pouquinho do seu filho agora. Opa, aí entra numa área que a gente sempre se orgulha quando fala de filhos, é, né? É verdade. Eu tenho meu filho mais velho. Na época, a minha esposa demorou 2 anos para vir para cá, porque o filho estava com 16 anos quando eu vim. E quando ele fez 18 anos, ele ficou em Blumenau, jogando no time de Blumenau de vôlei. E Deus de lá, Deus dos 18 anos, hoje está com 37 para 38, sempre jogando vôlei, disputou mais de 12 Superligas Nacionais, foi campeão brasileiro de vôlei pela CIMED, de Superliga, e é um apaixonado pelo esporte, hoje ainda está jogando, teve em Foz aí uns 2 meses atrás, jogando na Superliga B, recentemente, e hoje em dia é treinador em... Além de jogador, é treinador e professor em duas universidades lá na região. Então, para nós, sempre que eu posso, eu estou acompanhando, né, esse filho nas atividades esportivas, que sempre foi uma das minhas paixões. Além de 2 outros filhos que tem em São Paulo também. Mas o coração ainda está em Foz. Nós não falamos o nome dele, né? É o Marcel Henrique, conhecido no meio esportivo por China, que a minha esposa é de origem japonesa, então tem o olhinho puxado. E o filho também tem um pouco das características nipônicas, né? Tem o olho um pouco puxado. E lá em Blumenau, com o olho puxado, era chinês, né? Então era China, ficou China. E hoje em dia, no meio esportivo, é conhecido por China. Olha que beleza, Rita Araújo. Quanta coisa boa, quanta novidade, né? No nosso programa. Quantas pessoas especiais aqui hoje e nos programas anteriores também. Nós temos essa oportunidade de fazendo essa costura, né? Verdade. Da construção da cidade, da evolução da cidade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é só alegria. Você tem para anunciar alguma coisa a mais para a gente? Não, eu estou agora só na escuta. Ah, então você está só na escuta. Então nós vamos passar aqui também rapidinho com o Luciano Luz. Também é servidor da Itaipu, funcionário da Itaipu Binacional também. Bom dia, Luciano. Bom dia, Pegoraro. Bom dia aos ouvintes da Transamérica FM. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. É um privilégio muito grande estarmos aqui entre os barrageiros, seu Domingos, Juvenício e eu, que fazemos parte de um projeto onde essa prática não é tão comum no nosso país, que é preocupação em não deixar no esquecimento que se fez no passado. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, ter participado nessa construção, onde o seu Domingos ilustrou aí como referência no mundo. Em potência instalada não tem para ninguém, nós somos os melhores. Tá certo que a China construiu uma maior, com uma potência instalada maior, mas eles não conseguem gerar o que nós geramos aqui em Foz do Iguaçu, na Itaipu. E deixar tudo para trás, as nossas cidades, os nossos amigos, tinha que valer a pena. E esse comprometimento de cada um em ter deixado tudo para trás e vir para construir a Itaipu, não fosse o comprometimento de cada um, nós não chegaríamos nos números que a Itaipu apresenta aí na atualidade, os mais eficientes. No ano passado, 99,6% foi o índice de produção das nossas máquinas. Isso é cada um engajado no seu trabalho e não foi diferente desde o início, quando nós chegamos em Foz do Iguaçu. Na verdade, quando cheguei, eu voltei para trás também. Cheguei na rodoviária, um monte de índias ali, uns índiozinhos vendendo artesanatos, as sacolas todas coloridas, uns cigarros Roy, Shelton, tudo isso era o que eu encontrei. Calça Fiorucci, e tinha que cuidar também com as marcas, né, porque conforme o professor Afonso falou também aqui, que é sempre ouvir o professor Afonso. É, ele até comentou, fez parte de Itaipu. Ele fez parte de Itaipu, sim. Trazendo cultura, educação, lá no Anglo-Americano, onde nós tínhamos direito, quando chegamos aqui, à educação. Nós tínhamos acesso, foi contratada a instituição Anglo-Americano do Rio de Janeiro para vir para ministrar aulas aqui para os funcionários e para os filhos dos funcionários. Olha a preocupação dessa entidade em termos de cultura e educação. E até hoje, nos trazendo de volta, para não deixar tudo isso no esquecimento. Então, todas essas pessoas que estão aqui, o Celson, todos, Pegoraro, também faz parte da nossa cidade, a Rita. Então, nós fazemos aqui, eu percebi neste meio, que também o comprometimento é praticado aqui dentro dessa casa. E não foi diferente nós, quando chegamos lá dentro da Itaipu, encontramos um desafio enorme pela frente, mas não fosse o comprometimento de cada um de fazer o nosso melhor aqui, então valeu a pena. Valeu a pena sim ter deixado tudo para trás, deixado amigos, familiares, a minha cidadezinha, Butiá, lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas está aí o resultado do nosso comprometimento e do nosso trabalho. E isso tudo foi valorizado. Eu jamais imaginaria que nas épocas lá do analógico, hoje a ferramenta que nós utilizamos para mensagens são os e-mails. Eu posso dizer para vocês que na época o e-mail era eu. Eu era o e-mail. Luciano, leva esses documentos lá na cota 144. Luciano, vai lá na chapeira e busca aqueles... Tudo isso, esse era o meu trabalho. Eu fui o primeiro mensageiro a atravessar o Rio Paraná da margem direita para a margem esquerda, do Brasil para o Paraguai e do Paraguai para o Brasil, carregado de documentos. Existem muitas histórias. Eu não sei se dá tempo ainda de... Não, podemos conversar sim. Uma historinha da época. Eu vou com certeza compartilhar então com vocês um pouquinho. Primeiro vamos desmistificar o interesse que todo mundo acha que perguntam, pelo menos os nossos visitantes. Luciano, quantos ficaram enterrados aí no concreto? Isso é verdade, né? Todas as pessoas falam sobre isso. O Márcio também quer saber essa resposta, olha, Luciano. Então, já que eu mexi com a Vespa, eu vou falar para vocês e desmistificar de vez essa história. Trabalhávamos entre brasileiros e paraguaios. Ali, nas frentes de trabalho, nos lançamentos de concreto, antes de iniciarem as suas atividades, quando o peão era contratado, ele já ouvia falar que lá dentro tinha um tal de buracão que estava matando muita gente, que tinha ali muitos que não dava tempo de se retirar ali das frentes de concreto e eram concretados juntos. Esse era o papo que corria nas filas do recrutamento. E o peão já chegava lá meio ressabiado. E quando, numa ocasião, o Benítez foi contratado e a sua equipe tinha um tal de Zeca. O Zeca era terrível. Adorava fazer chaveco com aqueles que estavam chegando. E o Benítez, sabendo de todas essas histórias de buracão e peão no concreto, já chegou perguntando: "Ô, Zeca, é verdade que alguns se quedaram acá em El Hormigón?" O Zeca falou: "Bueno, como você sabe disso aí?" Porque na época a gente falava portunhol, então imagine, né? "Como que você sabe disso aí, ô Benítez?" "Não, é que já ouvi falar, muitos que amigos meus já me falaram que muitos se quedaram aí no novo tempo de San Carlos de la área e enterraram aí, ficaram aí em El Hormigón. É verdade isso?" O Zeca: "É hoje que eu vou aprontar um com esse cheiro." E foram almoçar, e o Zeca chegou e recém ali foi feito um lançamento de um concreto. Havia um butinão surrado jogado lá, ele cortou a ponta do butinão, só a biqueira, e colocou bem certinho como ficassem dois pés para fora do concreto. Imaginem vocês a cena. E o Benítez chegou depois do almoço: "Vamos dar uma cesteada, 20, 30 minutinhos ali." Chegou lá e encontrou o Zeca já prontinho já. "Ô, Benítez, vem ir a caixa. Te vou mostrar algo." O Benítez chegou e foram lá junto àquele concreto recém-lançado. Mira, este é uno de los casos que medo, cara. Esse se quedou aí e vai se quedar em la eternidade. Novo tempo de sacá-lo, então, esse vai se quedar aí. Não, por favor, seca. Isso não é possível. Sim, está aí. É a prova. Essa é a prova que acá se quedaram muitos e você pode ser o próximo. Não, por favor. Isso saiu o Benítez cabisbaixo, preocupado. E o Zé, que imaginem, rachando o bico de dar risada, passou o dia. No outro dia, cedo, 7 horas da manhã, o Zeca chegou lá com os amigos. Vem cá que eu vou mostrar para vocês o que eu aprontei com o Benítez. Chegou lá, o Benítez e mais 8 camaradas dele, um monte de vela acesa. E aí, o Zé, que passou aí, Benítez? Não, estamos aqui rezando um terço para essa alma aí. O único que podemos fazer é rezar para esse coitado. Então, esse é um dos casos que folclóricos. Eu garanto para vocês que não ficou nenhum, a não ser esses butinões. Muito bem. Muitos casos assim que aconteceram. Muito bem, Luciano. E... aqui o seu Domingos aqui já está chamando a palavra aqui, que eu acho que ele lembrou também de alguma história aí, né, seu Domingos? Não, primeiro uma observação muito importante. Quando 85% a 90% das pessoas perguntam isso sobre o concreto, até o professor Afonso tinha explicado. E muita gente pensa que é coisa aqui do terceiro mundo. Eu, como gosto muito de estar estudando essas coisas, na represa Hoover, né, também foi constatado que o índice de norte-americanos que acham que lá tem gente enterrada é o mesmo índice aqui do Brasil. Quer dizer, não tem ninguém, mas os norte-americanos também, ainda hoje, o programa que eu estou me referindo é de 2008, que os americanos também têm essa crendice, né? E nós esquecemos de dizer que estava também previsto para vir conosco o nosso amigo Jacaré, né? Que era realmente o barrageiro mais sacana que eu já conheci, né? Nós tivemos um fato curioso com o Jacaré, que um guindaste tinha caído lá, deu um problema, e o Jacaré, o pessoal dormindo, lá era tudo metálico, as telhas, né? O Jacaré enfiou o capacete dele no monte de brita, e o pessoal deitado lá dormindo na hora do almoço, jogou lá em cima e falou: tá caindo em cima, pessoal. Um cara que estava meio dormindo levantou, meteu a cabeça numa longarina, quase que realmente morreu. Quase mas, se acidentou. Mas o Luciano foi muito feliz em fazer esse comentário, porque, na verdade, eu, o Juvenício, o Jacaré e o Luciano, nós fazíamos parte de um programa, nenhum de nós é empregado da Itaipu especificamente. Eu fui empregado da Itaipu, como todos nós aqui fomos, né? Mas o trabalho é um programa da Itaipu para o resgate da memória de quem trabalhou aqui, para resgatar o material humano, como o Luciano muito bem comentou, né? E cada um vindo de um lugar, mesmo trabalhando nas mesmas épocas. Eu conheci o Luciano com 16 anos, olha, né? Só que beleza. Numa roda de capoeira com Pedro Barba, Jorge Malespírito, Gomes, o Branco. Vai longe essa conversa aqui, Rita Araújo. Foi muito feliz o Luciano em fazer essa citação aí. Muito obrigado. Então 120 mil, né? Que passaram por Itaipu. Um cálculo aproximado. E representar hoje, nós em 4, representar esses que tiveram história, um vínculo, essas memórias, que tiveram um vínculo com Itaipu, é um privilégio muito grande para nós, onde eu agradeço muito. E agradeço a Deus muito por estar aqui em Foz do Iguaçu, uma cidade maravilhosa, onde hoje nós estamos no nosso melhor ciclo, o ciclo universitário. Muitas universidades vindo para cá. A Unila, nós temos aqui três universidades dentro de Itaipu atuando, desenvolvendo projetos. O PTI, né? E a base de tudo de nós estarmos aqui nesse grupo tão, tão forte é a nossa família. Eu louvo a Deus por ter aí a minha esposa, a Silvana, e os meus filhos, a Luana, a Larissa, que está se formando agora também na Unila. E tem o Lucianinho também, o Luciano, que mexe com os imóveis dele, conhecido também. E essa é a minha base, isso eu tenho não vou esquecer também da Lívia, que é a minha netinha, né? Que beleza. E é, isso é minha base, isso é um orgulho que eu tenho muito grande de fazer parte desse projeto com pessoas tão maravilhosas. Bacana. Muito obrigado aí pela atenção de tudo vocês. A ver, né? Tudo a ver aqui com o nosso programa Histórias e Memórias, que a gente convida as pessoas, porque nós queremos trazer de volta, né, Pegoraro, o que foi esquecido. Exatamente. Não pode ser esquecido. E como eu sempre disse, minha mãe passou para mim, Foz do Iguaçu, gente, ela nasceu linda, tá? Nós vivemos agora o após Itaipu, mas Foz do Iguaçu sempre existiu. Antes de Itaipu também. Então ela nasceu linda, maravilhosa, e agora ela está ficando cada vez mais maravilhosa. E eu venho para cá para dizer para você que ainda dá tempo, hein, gente? Ainda há tempo para participar do torneio. Do torneio, olha. O torneio é só bom, porque, hein? Falou do Marcel ali, ó. Torneio. Eu já tô num torneio de vôlei aqui, que eu amo vôlei, né? Não, o nosso sorteio aqui, que os brindes hoje estão para lá de bonito, hein? Não esqueçam que para participar dos sorteios aqui, né, de todos os brindes, é só com a frase consentimento a Foz do Iguaçu. Até o seu Juvenício aqui está dentro do sorteio, né? Você participa no 8828-2828, que é o nosso WhatsApp. Fanpage no Facebook, você entra lá e deixa a tua frase. 3028-2828 também. E durante a semana, tá? Você pode estar passando e vai estar concorrendo também para o próximo domingo. Então, não esqueçam, ainda dá tempo. Vamos ouvir uma musiquinha aqui para espairecer, tá? E aí a gente volta já já. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Tempo vai, o tempo vem, a vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra mim? Vida passa e eu sem ninguém. Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Cadê você que não voltou pra me fazer sorrir? Então cadê você? Mas não faz mal, eu me calo, tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou? Você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Música. Histórias e Memórias. Gente, conversa boa, né? Esse povo de Itaipu que a gente trouxe hoje é maravilhoso, hein? Sim, ah. Olha, quantas histórias, hein? E vocês têm que vir mais, porque eu quero causos, né? Porque hoje foi um pouquinho, tinha muita coisa séria e tal, mas esses causos aqui que o Luciano já... Isso é tipo que o povo quer saber, e não sei o quê, e pá, pá, pá, isso aí funciona. Gente, antes do sorteio, eu tenho que fazer o nosso merchan aqui, né? Tá? O sorteio da já sorteamos, inclusive estou com o nome dos dois ganhadores aqui. O kit que nós sorteamos é kit da Diana Cosméticos. A Diana Cosméticos, gente, ela atua há mais de 30 anos no mercado de beleza aqui em Foz do Iguaçu. Ela é representante das marcas Natura, Maybelline, Alpha Parf, Avon e muitas outras. O brinde sorteado hoje no Histórias e Memórias será retirado, é óbvio, vocês estão vendo, conferindo aí na fanpage da Transamérica. Vai ser retirado na loja da Marechal Floriano Peixoto 1455, tá? Diana Cosméticos, Marechal Floriano Peixoto 1455. Você vai munido, e é lógico, né, da tua identidade, chega lá com as meninas e retira o teu kit, ok, Karina? Eu falei o teu sobrenome errado, hein, Karina? Wisniewski. Também, hein? Por que você não é da Silva, menina? Difícil o sobrenome, hein? Bem mais fácil, né? Olha, vem com essas histórias aqui de Wisniewski. Bonito, mas é complicado. A língua aqui dá um nó. Então, Karina, você passa na Diana Cosméticos, da Marechal Floriano Peixoto, 1455. E agora, o outro sorteado aqui foi Wesley Medeiros. A Karina foi sorteada com Foz de Iguaçu, terra cada vez mais linda de viver. Olha, que bonito, hein? Olha, que frase bacana. Eu concordo, né? 100%. E Wesley Medeiros com a frase... Olha, gente, não teve nada a ver com a frase, hein? Só foi o sorteio igual. Daí a gente fala a frase. Você continua participando durante a semana. Não tem nada a ver de frase mais bonita, papapá. Nada a ver. É o sorteio comum. Foz de Iguaçu, orgulho paranaense. Muito boa também. Muito é isso boa aí, lembrança. Wesley. Eu estou contigo e não abro. Wesley, você ganhou do Multipresentes, ok? A loja Multipresentes trabalha com as melhores marcas em talheres, jogos de jantar e todos os acessórios para mesa. Você vai retirar, Wesley, vai com a tua carteirinha de identidade, claro, na rua Almirante Barroso, 1545. Super fácil, todo mundo sabe onde é que fica Multipresentes, antiga Casa Flórida. Quem não sabe, né? Casa Flórida. Todo mundo conhece. Aí chega lá com o Muti, ele vai tirar uma foto com você pra gente estar colocando na fanpage. Lá do kit da Diana também, vai estar fazendo o registro, tirando uma foto com o brinde pra gente colocar na fanpage. Agora é contigo, Pegoraro. Lembrando, né, Rita Araújo, que toda pessoa tem uma história para compartilhar. E o nosso programa está aqui para isso, ouvir essas histórias, essas memórias. Eu gostaria de passar rapidamente a palavra aqui para o seu Domingos, para suas considerações finais aqui do nosso programa, seu Domingos. Fica à vontade. É uma alegria realmente, é momento único, né, participar desse programa. Mas eu vou encerrar fazendo até uma pequena hora extra do trabalho que a gente faz lá na Itaipu hoje, que é a recuperação do material humano. As pessoas normalmente me perguntam o que, que eu achei quando eu cheguei aqui, na obra de Itaipu. Eu digo, nada. Por que nada? Porque a construção civil grande é a mesma coisa. Escavação, terraplanagem, construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento e funcionamento da obra. Essa pergunta, na verdade, deve ser direcionada para minha mulher, a Lurdinha, e para a mulher dos outros barrageiros que já chegaram aqui casados. E como foi bem comentado, 40 mil pessoas chegando numa cidade de 30 mil habitantes, apesar da estrutura de primeiro mundo que a Itaipu nos ofereceu, até que isto ocorresse, tinha que morar, como foi o caso, em ruas com o barro dando no meio da canela, a mulher tirando água de cisterna na manivela, levar a criança para a escola para tomar vacina, até que tudo se organizasse. A mulher é que realmente teve um impacto muito grande. Entretanto, quando vão se inaugurar grandes obras, são citados do mais humilde servente ao mais categorizado engenheiro, e aquelas mulheres que estiveram por trás dando suporte para que grandes obras, inclusive como a Itaipu, saíssem do papel, sempre são relegadas a um segundo plano, menos pelo barrageiro aqui. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Muito bacana. Senhor Domingos, muito bacana. E relembrando, né, que nosso programa hoje foi sensacional, né, Rita? Sem sombra de dúvida. Falando sobre a independência do Paraguai, os 204 anos da independência do Paraguai, os 41 anos da Itaipu Binacional, Dia Internacional das Histórias de Vida. E sempre importante, para domingo que vem temos mais, preparando mais entrevistas gostosas, causos, e altos conhecimentos sobre a história de Foz do Iguaçu e os nossos causos, sempre isso muito aí, importantes. Isso aí. E a gente não poderia deixar de citar hoje, né? Inclusive vamos tocar agora uma música em homenagem ao cantor norte-americano B.B. King, que faleceu na última quinta-feira, 14 de maio, aos 89 anos, em Las Vegas. Era considerado o rei do blues e, sem dúvida, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Vamos ouvir um pouquinho, gente? B.B. King, My Lucille. Histórias e memórias. Yes, baby. There's a lot I've been wanting to talk to you about. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, sometimes it's much weak, you know deep down inside my heart, I've never been untrue. You're the one I can depend on when everybody else is letting me down. Lucille, I take you in my arms and everything's all right. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. música maravilhosa. Então, gente, assim, antes de dar o tchauzinho aqui, eu e Pegoraro, você pode estar acompanhando os melhores momentos deste programa de hoje, que foi sensacional. É através do site www.transamericafoz.com.br, ok? Na fanpage você vai estar também conferindo as fotos, o pessoal dos entrevistados. E durante a semana você pode estar mandando, tá, a sua frase com um sentimento à Foz do Iguaçu. Tá bom? Assim, o quadro da artista plástica Fado Afaqui não saiu ainda esta semana. Então, este domingo, quer dizer, você participa durante a semana. Domingo que vem estaremos sorteando o quadro maravilhoso que você está conferindo aí na fanpage da artista plástica de Foz do Iguaçu, a Fádua Faqui. E a gente agradece já de coração a Fádua, ao Muti, a Camila, né, da Diana Cosméticos, por estarem participando aqui do programa com a gente. Então eu vou deixando o meu bye-bye até então e passando para o Pegoraro. Trinta chegando. Muito obrigado também a todos os nossos entrevistados do dia que deixaram suas famílias, suas casas para estar aqui compartilhando suas histórias maravilhosas conosco. Uma boa semana a todos. Domingo que vem tem mais e com mais brindes. Sai agora, sou senhora, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door and left me. Although I search my